Ajoelha, ora, abaixa a cabeça, respeita, respeita. Ajoelha, ora, abaixa a cabeça, respeita, respeita. Ajoelha, ora, abaixa a cabeça, respeita, respeita. Ajoelha, ora, abaixa a cabeça, respeita, respeita. Ora se queres vencer, ora se queres ganhar da tentação que vier, que vier te assolar. Ore para resistir, resistir o tentador, para que ele possa fugir e você saia vencedor. O dinheiro pode te dar quase tudo que você quiser, mas ele não pode te dar a salvação que vem por fé. Cuidado com a avareza, cuidado com a idolatria, pois tudo sem Deus não é nada, e nada com Deus tenho tudo. Ore, ore, ore. Ore, ore, ore. Ore, ore, ore. Ore, ore. Ore, ore, ore. Ore, ore, ore. Ore, ore, ore. Ore, ore. Pra Babilônia cair, pra prostituta fugir, pra Jezabel desfalecer, para o mundo morrer, para o pecado remir, para o inferno sucumbir. Clame ao sangue de Jesus, pois a vitória está na cruz. Com Cristo eu sou vencedor, com Ele eu venço a dor. Com Cristo nunca vou morrer, pois vida eterna herdei. Com Cristo eu tenho poder, com Ele podemos vencer. Não há como retroceder, por isso eu oro. Ore, ore, ore. Ore, ore, ore. Ore, ore, ore. Ore, ore, ore. Ore, ore, ore. Ore, ore, ore. Ore, ore, ore. Ore. 40 dias e noites orando e jejuando sem parar. Foi o que Cristo fez pra poder se preparar, pra enfrentar os pregos que iriam lhe perfurar e pregá-lo numa cruz que ele teve que carregar, pra sair vitorioso do confronto com o diabo que tentou corrompê-lo, persuadi-lo e comprá-lo. Foi para o deserto e ficou por lá conectado com o Pai.